E aí, concorrência. Vai encarar? Eita, porra. A maior pressão automotiva do Pará chegou. Equipe Bravo Sound. Aqui é pressão total. São profissional e com qualidade, você encontra aqui. Equipe Bravo Sound. Agora você irá dançar com o melhor do som automotivo. Sem dó nem piedade, aqui é Bravo Sound. Destruindo a barreira do sol. Segurem-se todos, pois o show vai começar agora. Irmã, pelo amor de Deus. Vamos lá, Bravo Sound. Endoida! Caralho! Equipe Bravo Sound, dando um show de potência e qualidade. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Pastrana, rodas e pneus. Tecfix, assistência técnica. Vou te amar sem medo, medo de errar. Oh. Um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor. Sem medo, eu vou me entregar. Desculpe o meu coração, ainda pensar que tudo é dois. Equipe Bravo Sound, a equipe que arrebenta no Pará. We'll be right back.

ele nunca saiu. Vai! Atira! Iago Arraes! Bora fabar! Bora mexer! Bora lá, Equipe Bravo Sound, a referência em som automotivo no Pará. Se duvidar, ela tem vida própria. Eu tive que reparar. Quando eu toco, ela se joga. Sabe, vem devagar. É do sandinho que as gostam. Então pode aumentar. Quer espaço pra bunda gostosa? Acompanha o grave que eu vou começar. Esse bumbum que faz tumbaratu. Esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratu, baratu. Joga, mãe! Esse bumbum que faz tumbaratu. Esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratu, baratu. Joga ele pra mim, vai. Esse bumbum que faz tumbaratu, baratu, baratu, baratu, baratu. Bumbum, hein, mãe? Ai, joga pro gordinho! Esse bumbum que faz tumbado. Esse bumbum que faz tumbada. Esse bumbum que faz tumbado. Moleque, cê desce. Olha o babado. Baratum, baratum, baratum, baratum. Esse avião. Chama na pressão. Vai, tudo com psss. Longe, cê desce. Gravando tudo. Sem dúvida, ela tem vida própria. Tive que reparar. Quando eu toco, ela se joga, trava, trava e vem devagar. Do jeitinho que elas gostam, então pode aumentar. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Se duvidar, ela tem vida própria. Eu tive que reparar. Quando eu toco, ela se joga, trava e vem devagar. Do jeitinho que elas gostam, ai, pode aumentar. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o Jane, eu vou começar. Esse bumbum que faz tumba, tumba, tumba, tumba. Que bumbum, esse bumbum que faz tumba, tumba, tumba. Joga ele pro ar. Esse bumbum que faz tumbaratu. Esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratu, baratu, baratu. Joga ele pro ar. Esse bumbum que faz tumbaratu. Esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum, joga pro xendinho. Tumbaratá, baratá. Esse bumbum que faz tumbaratu. Esse bumbum que faz tumbaratá. Esse bumbum que faz tumbaratu, baratu. Joga ele pro ar. Vai! Vai, Pacheca! Eu uso o crioulo. Equipe Bravo Sound, o show de som automotivo no Pará. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu. Fui, partiu. Aonde? Fui, partiu. Aonde? Vou pra galera. Com a melhor cerveja do Brasil, a minha mulher começou a discussão. Mas agora não tem atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos, perguntei onde era o rolê. Hoje a noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: vai com esse sapatão, me dá boa logo você. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui! É uma dela. Fui! Eu tô obrigado pra olhar, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, pra onde? É uma dela. Fui, partiu, pra onde? Agora presta atenção. Fui, partiu, tomar uma gelada lá no bar, Xaraguela. Explodiu, Xaraguela. A minha mulher começou a discussão. Na sequência eles deram risada, falaram: hoje é dele logo você, meu filho. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga. Fui, partiu. É uma dela. Fui, partiu. Pra onde? É uma dela. Fui, partiu. Aonde? É uma. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu. Pra onde? É uma dela. Fui, partiu. Pra onde? É uma dela. Essa é mais uma que eu posso dizer. Ei, ei, ei, acertei. A diferença é enorme, olha o sucesso do verão. Pra tocar no paredão dele, mortos. Pra

te rimo não. Show de som automotivo no Pará. Yeah. Never stop the fucking beat. Pra cima, Bravo Sound. You think that was cool? Esa palita, ella señora no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te luces cuando lo manejas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. that was cool?